vejo além da razão. Eu enganei você, tem jeito meio de me olhar. Essa maneira de andar fez bater forte o coração. Tic-tac de emoção. Agora que eu encontrei você, eu não quero nunca mais perder. Me abraça forte, meu bem, faz um show. É bom e vale festa de amor. Agora que eu encontrei você, eu não quero nunca mais perder. Me abraça forte, meu bem, faz um show. É bom e vale festa de amor. Diga adeus jamais. Diga que diz sayonara. Please don't say goodbye. Diga que diz sayonara. Não me diga adeus jamais. Diga que diz sayonara. Please don't say goodbye. Um pouco mais do que paixão, um pouco mais do que um querer. Desejo além da razão. Eu gamei você, tem jeito meigo de me olhar. Essa maneira de andar fez bater forte o coração. Tic-tac de emoção. Agora que eu encontrei você, eu não quero nunca mais perder. Na peça posto meu bem, faz um show. É pane, vale festa de amor. Agora que eu encontrei você, eu não quero nunca mais perder. Me abraça, força, meu bem, faz um show. É bom e vale festa de amor. Sayonara. Não me diga adeus jamais. Sayonara. Please don't say goodbye. Sayonara. Não me diga adeus jamais. Não me diga adeus jamais. Please don't say goodbye. Não me diga adeus jamais. Please don't say goodbye. Não me diga adeus jamais.